Posso, mas não topo mais ficar sozinho. Me encontro no fim do caminho. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Te encontro no fim. Você chegar agora, o amor tá em cima da hora. Yeah, yeah, yeah, yeah. O seu amor ou o meu não, não dá logo depois de amar. As lágrimas rolam e ninguém me diz. Chegar agora, o amor tá em cima da hora. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. O seu amor ou o meu não, não dá logo depois de amar. As lágrimas rolam e ninguém me diz. Não, não. Quase não dá para ser.